CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um CBN Entrevista nesse sábado, dia 23 de agosto. Meu convidado de hoje, Luciano Castilha. A gente estava aqui até conversando para ver de que maneira eu ia chamá-lo. Ele é ciclista, ele é um cicloativista, ele é um ativista, não, é o empresário Luciano Castilha, né? Hoje bastante conhecida por esse envolvimento no ciclismo aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Uma satisfação grande estar aqui. Luciano, a gente conversava aqui agora, antes de nós começarmos a nossa entrevista, dessa coisa de pedalar, essa coisa do ciclismo, né? Hoje, eu não sei se a gente pode falar que virou moda, né? Mas vamos dizer que se tornou, assim, um meio de vida para muita gente, né? No teu caso, por exemplo, hoje você dá preferência para a bicicleta na maioria das situações da tua vida do que a um veículo, né? De rodas, propriamente dito. É o que a gente estava conversando. Eu gosto da bicicleta, dou preferência para a bicicleta, mas eu também gosto de carro. Eu possuo automóvel, então, conforme o roteiro que eu vou fazer, Eu prefiro usar a bicicleta. Mas em determinados dias, temperatura, condições climáticas, eu me proponho a usar o carro. Mas a gente tem usado a bicicleta cada vez mais e percebo que não é só eu, a cidade inteira, o Brasil todo, o mundo todo está voltado para o ciclismo. A bicicleta, eu costumo dizer que, isso eu ouvi de algum amigo, ela simplifica as coisas, ela deixa mais simplificada a vida, para você onde estacionar, você não precisa pagar imposto, você tem uma saúde, você consegue melhorar seu sistema de imunológico, tudo é fato comprovado. É claro que precisamos de um monte de fatores, de projetos, de ideias para melhorar a condição do ciclista no trânsito, aonde está muito perigoso, não só em Foz do Iguaçu, como no Brasil todo. E você sabe que agora o Detran também implantou agora um sistema, aliás, uma lei agora, que o motorista agora, quando vai fazer os seus exames, ele tem que estar por dentro de como se adaptar ao ciclismo. Agora, todo o motorista que vai renovar a sua carteira, que vai fazer a sua carteira, tem que também passar por alguns testes agora, né, para poder se adaptar a essa realidade, né, que nós estamos vivendo. O Detran do Paraná está de parabéns pela iniciativa, eu acho muito importante, é o primeiro passo. Pouco ainda, mas é um primeiro passo que tem que ser dado. As perguntas são escolhidas aleatórias, né, para um sistema de computador, aonde vai cair algumas perguntas voltadas para a questão da bicicleta no trânsito. Isso é muito importante, porque tem que se quebrar esse paradigma que bicicleta não é veículo. Bicicleta, que atrapalha o trânsito. Que atrapalha o trânsito. Então, ambos os lados, tanto como ciclistas, tem que entender que a bicicleta, ela é um veículo de proporção humana, tem o seu sistema de freagem diferente de um sistema de um veículo e de aceleração também é diferente. Então, ele tem que entender o trânsito, mas ele tem que respeitar as leis de trânsito. Contrapartida, os motoristas têm que respeitar o ciclista e dar segurança. O maior respeita o menor. Isso está no Código de Trânsito Brasileiro. Só que para ter um respeito, eu acho que primeiro tem que sair da gente. Eu acho que não tem como você cobrar um respeito no trânsito sem você dar esse respeito. Então, eu acho que tem que ter campanhas, iniciativas, reeducar no trânsito para criar condições favoráveis para a bicicleta. Para ninguém ter medo de sair de casa. Ah, eu não vou sair de casa de bicicleta porque é muito perigoso. Temos que quebrar esse paradigma. Então, você, motorista, comece a respeitar o ciclista, respeitar o pedestre. Ciclistas, respeite o sinal de trânsito. Não é feio ficar no sinal. Você vai perder 30, 40 segundos da tua viagem. Porque mas é bonito isso. É verdade, porque o ciclista hoje ele acha que, por ele não ser um veículo automotor, que ele não precisa parar no semáforo. Né? Não, eu posso passar dali, dar aquela olhadinha ali, ver que não vem carro na direção contrária, ou atravessando na frente dele e segue. Olha, até pode furar o semáforo. Olha o que eu tô falando, até pode. Mas não como ciclista, como pedestre. Ele pode descer da bicicleta, olhar a sua margem de segurança e atravessar sem problema nenhum. Entendeu? Mas espera, dá uma respirada, o corpo descansa um pouquinho, não é feio. Por hábito, a gente está fazendo isso, entendeu? Não é fácil. Eu, como ciclista, digo, às vezes mas não é feio, é bonito isso. Você começa a criar hábito de respeitar o trânsito, você começa a ser respeitado, entendeu? É claro que a bicicleta, por ser a gente está mais vulnerável ao trânsito, você cria um certo medo. Passei por várias situações onde veículos têm que... Pelo código de trânsito, o veículo tem que respeitar 1,5 metros de distância quando cruzar com uma bicicleta, quando for ultrapassar uma bicicleta. Para você ter uma ideia, um veículo de pequeno porte, a 60 km por hora, ele tem um deslocamento de ar muito grande, que se ele passar ali a 10 centímetros da bicicleta, ele pode provocar a queda do ciclista, entendeu? E tem que entender isso, ele pode passar a 60 km por hora, mas respeitando 1,5 metros, entendeu? Vai perder também 3, 4 segundos da sua viagem e vai preservar uma vida. E a vida, eu acho que está em jogo, e a vida que tem que ser preservada, e a bicicleta, ela facilita a vida, a gente não está querendo competir com ninguém, eu também tenho automóvel, eu também gosto de carro, eu não vou ser hipócrita de dizer isso. Até porque é uma pessoa que tem família, né? Não pode, como você mesmo contando, falou, né? Eu tenho minha filha precisa de um dentista, minha filha precisa de um médico, eu vou ao supermercado, eu uso carro, a minha esposa usa carro, entendeu? Eu prefiro usar a bicicleta. Nos meus deslocamentos, onde que eu vejo que dá para ir, eu vou de bicicleta. Eu vou ao banco de bicicleta, eu vou à padaria, eu vou de bicicleta, eu vou pro meu trabalho de bicicleta, entendeu? Mas quando tá chovendo, eu não vou de bicicleta. Quando tá chovendo, eu vou de carro, entendeu? A bicicleta, ela facilita. Não vamos ser taxativo, tem que... Não. A bicicleta, ela veio para facilitar. Veio não, ela já veio antes do automóvel. Ela foi criada antes do automóvel, mas ela é um veículo do futuro, entendeu? Pô, não polui, um monte de coisa, não é só uma coisa. A bicicleta, ela agrega vários fatores que deve ser repensada pelos gestores públicos, que vai facilitar a vida do ser humano, entendeu? Só que tem que ter uma série de fatores, como eu falei, para dar essa segurança no trânsito. No caso, voltar um pouquinho, vamos falar da motocicleta. A motocicleta no Brasil, eu acho que triplicou as vendas nas últimas décadas. Também triplicou o sistema de trauma nos hospitais envolvendo acidentes de motocicleta, entendeu? Então facilitou a vida dos motoristas, mas no nosso caso aqui de Foz do Iguaçu, o Hospital Municipal está abarrotado de dívidas em desfavor dos traumas acontecidos por motocicleta. Esses dias atrás eu até escutei que quando uma motocicleta bate e o motoqueiro ali quebra a perna, custa em torno de R$10 mil para o município. Olha quantos acidentes ocorrem na região toda, entendeu? Então tem que ter campanhas não só para bicicleta, mas devagar no trânsito. O trânsito não é guerra, o trânsito é para facilitar a nossa vida. Essa mobilidade urbana que é tão falada, mas a gente mesmo espera, às vezes, do governo uma solução. Mas a gente não tem aquela consciência no trânsito. E olha como que é a coisa. Eu, antes de ser ciclista, esses anos atrás, eu era um motorista, eu acho que não era um motorista tão bom que nem sou agora. Eu saio de casa, é tranquilo, sabe? Você não precisa ter aquela pressa. Tem pressa, vai um pouquinho mais cedo, respeito. Eu me tornei um motorista melhor. E uma das ideias propostas pela própria associação é que os motoristas profissionais, tanto de Foz do Iguaçu ou o condutor da região, uma ideia é que venham a pedalar um dia no trânsito para sentir como é ser um ciclista, que eu garanto para você que ele vai melhorar como motorista. Isso todos, taxistas, motoristas de transporte coletivo, o pessoal do turismo, tem que entender que é uma vida. Porque ele está com o carro cheio, porque ele está atrasado, tem que desrespeitar uma vida, não é por aí. Mas você sabe que essa semana, Luciano, eu conversava com o vereador Coquinho, ele que entrou com projeto na Câmara, né, pedindo para instituir o mês de maio como o maio amarelo, né, partindo da data de 27 de maio, que é a data conhecida aqui como dia estadual de combate ao acidente de trânsito. E a gente fala justamente isso, que o trânsito de Foz do Iguaçu teve uma mudança muito grande nesses últimos anos e está crescendo a cidade. Hoje não comporta mais o número de veículos que nós temos. Então, o motorista não adianta, tem que ter paciência, não adianta querer ter saído do trabalho 6 horas e 6 e 15, 6 e 20, chegar em casa como acontecia antigamente. Eu vou fazer uma pausa rapidinho, Luciana, a gente já volta nesse assunto bem interessante com você. Eu vou chamar o repórter CBN com as notícias em rede nacional e daqui a pouquinho a gente volta conversando sobre esse assunto. E eu quero saber de você, vou te deixar uma pergunta já, para ver se você vai falar a respeito de quem é essa responsabilidade, de onde começa a conscientização, se é do governo, se é do motorista, se somos de todos nós. Mas é daqui a pouquinho, depois do repórter CBN. CBN Entrevista. Bem, estamos de volta então com a nossa CBN Entrevista neste sábado, dia 23 de agosto. Estou conversando aqui com o Luciano Castilho, ele que é adepto do ciclismo, defensor ferrenho aí da bicicleta, mas o uso consciente da bicicleta, né, sabendo que não são em todas as circunstâncias que dá para usar a bicicleta e tal. Então a gente conversava a respeito disso e eu anteriormente, no final do primeiro bloco, eu deixei essa pergunta para ele a respeito de quem é essa responsabilidade da conscientização, de quem é essa responsabilidade de oferecer segurança no trânsito para o ciclista. E ele já estava me adiantando alguma coisa aqui, né, Luciano? Eu não consigo lembrar qual que é o artigo do Código de Trânsito, mas eu acho que é o 33 ou 34, que fala o seguinte: é dever do gestor de trânsito na esfera federal ou estadual, ou no caso nosso municipal, do trânsito do município, fomentar o transporte alternativo e dar segurança. Isso está no Código de Trânsito. Quer dizer o quê? Que ele tem que incentivar o uso do pedestre, isso com calçadas, com condições, com acessibilidade, melhorar ou dar condições no transporte coletivo, incentivar o uso do transporte coletivo, isso quer dizer o quê? Ponto de ônibus com condições legais para dia de chuva, um transporte de qualidade. Na bicicleta, criar condições para o uso da bicicleta, e em tudo isso ele tem que dar segurança. Ele tem que fomentar, divulgar, incentivar e dar segurança. É responsabilidade municipal. No nosso caso, do nosso trânsito da cidade. Mas a gente tem essa consciência, temos que ter essa consciência também de ter um trânsito mais seguro. Você não pode também, se o governo não me der, eu não vou fazer. Não. Comece. Tenha mais responsabilidade no trânsito. Não só no trânsito da cidade, mas como a gente vê, o trânsito tem matado muita gente. Acho que mata mais, não sei, tantas guerras no caso do Brasil. E uma coisa tão rápida que pode acontecer por falta de consciência. O DETRAN, o Código de Trânsito Brasileiro, conversando com um amigo, ele foi muito bem elaborado. O Código de Trânsito Brasileiro, eu acho que é um dos melhores elaborados no mundo. Eu não tenho conhecimento dos outros. Mas as leis, elas têm que ser mais aplicadas, mais fiscalizadas e ter mais consciência de respeitar um código. A gente reclama tanto de governos corruptos, mas a gente acaba não respeitando leis também. Isso tem que mudar esse paradigma. Pois é justamente aquilo, né, Luciano, interrompendo um pouquinho, é que a gente falava antes. É lógico que a gente tem que cobrar do governo, tem que cobrar do poder público, mas o motorista também, o ciclista, o pedestre, ele tem que fazer a sua parte, ele tem que ter aquela consciência. O motorista, como nós falávamos antes, ele sabe que hoje aqui no trânsito de Foz do Iguaçu, e hoje não é só mais também no horário de pico, qualquer horário que você vem, e não é hoje só na área central, em vários bairros, o trânsito está bastante intenso, que aumentou o número de veículos, né? Então é natural, nossa cidade não comporta ainda aquele. Outro dia eu brincava, nossa cidade já está com jeito de cidade grande. Você pega engarrafamento ali em alguns trechos ali da Avenida JK, da Avenida República Argentina. Então não adianta o motorista ter pressa, como você falou, sai um pouquinho mais cedo, né? Então é isso, tem que ter essa conscientização de todas as partes, né? Na verdade, aqui em Foz do Iguaçu, você fica no trânsito 5 minutos, você já quer ficar estressado, né? Em São Paulo o pessoal fica 2 horas. Fomos mal acostumados, né? Porque sempre tivemos bastante mobilidade. A questão da mobilidade, temos que nos adaptar. Então, eu acho que você pode compartilhar o carro com seus familiares, você pode usar o transporte coletivo, você pode sair mais cedo, você pode planejar esses deslocamentos, você pode usar a bicicleta. Então, eu acho que tem que ter essa consciência de melhorar o trânsito a partir da gente. E o trânsito é uma coisa muito séria. Ele envolve saúde, o trânsito ele envolve o próprio trabalho da gente, de melhorar o trabalho, de melhorar a cidade. Eu acho que a gente tem que começar de casa. Por que você usa cinto de segurança? O medo de ser multado ou o medo de você se arrebentar todo quando acontecer um sinistro, acontecer um acidente? Hoje eu uso o cinto de segurança porque eu me sinto mais seguro. Até virou um hábito, a gente se sente assim, eu me sinto desprotegido. Eu entro no carro, é aquela coisa já, é automático. Mas como era 10 anos atrás, há 15 anos atrás? A gente não fazia. Eu lembro que quando entrou a lei do cinto de segurança, que ia ser, todo mundo começou a lavar o cinto. Você mandava o carro no posto de combustível, lava o cinto que eu vou ter que usar agora. Você lembra? Quando a gente ia viajar para sair daqui, acho que a lei federal era mais taxativa, o meu pai fazia isso, ó, manda lavar o cinto que não vai sujar, para ir no casamento sujava a roupa, botar o cinto. É verdade. Né? E hoje não, tem que virar hábito. E eu acho que a gente tem muito ainda a aprender, só que tem que ser rápido, que estamos brincando com vidas. Estamos cuidando de vidas. E o trânsito, ele mata muito, deixa pessoas em cadeira de roda, destrói famílias, dá todo um contexto muito grande, que é muito sério, que com pouca coisa se resolve. Com educação, com consciência, com menos pressa, entendeu? Que se solucionaria problemas futuros e problemas agora, ia todo mundo ficar muito mais feliz e íamos viver muito mais felizes, e esse dinheiro público poderia ser gastado com outras coisas para facilitar a nossa vida, que é o que é a gestão pública, lá é isso. É um dinheiro que nosso, são recursos nossos para o bem da população. Pois é, você falou novamente essa palavra conscientização. Eu ouço, Luciano, muitos motoristas reclamarem, e o tema é realmente esse, reclamando, não vou falar da postura dos ciclistas, mas os grupos, né, que fazem essas pedaladas noturnas, né, o pessoal que se reúne na frente do shopping e tal, muitos usam a via ali, usam a Avenida Paraná, usam aquela região ali do Parque Presidente para, né, para fazer as suas pedaladas, e o pessoal reclama muito de que esse pessoal atrapalha o trânsito, o motorista de ônibus reclama que atrapalha o trânsito, né? Que eles não andam em fileira, né? Andam, às vezes, um do lado do outro. É isso mesmo? Ou é intolerância? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que é um pouco de cada coisa. Um pouco acontece mesmo, que ciclistas, às vezes iniciantes, que não tem essa noção de andar em bloco, que quando você forma um bloco de ciclismo, o motorista tem que respeitar. São às vezes pois 30. É isso que eu queria, nesse ponto que eu queria, que eu queria chegar. Então o motorista tem mesmo que respeitar, tem aquele bloco ali. Se o ali... bloco de ciclismo, se formou um bloco de ciclismo, o motorista tem que respeitar. Isso está colocado no Código de Trânsito. Só que para formar esse bloco tem que ter um certo conhecimento de como andar em grupo. E outra coisa, a maioria dos passeios que são feitos, saem do centro, se deslocam até a área rural, mesmo à noite, onde tem menos veículo. Todo mundo que pedala, o grupo de pedal tem essa consciência de não atrapalhar o trânsito. Mas eu vou falar pra você, às vezes 30 segundos pro motorista, ele já quer... Acontece as duas coisas. Ciclistas iniciantes que não têm a noção de andar em grupo, às vezes se dispersa um pouquinho. E motoristas que não têm um pouquinho de paciência, que está ali, às vezes, 40 pessoas que poderiam cada um estar num carro indo para jogar bola, indo para um campo de futebol. Aí, trânsito seria o mesmo. Seria muito mais pesado, entendeu? Então, respeite o ciclista. O pessoal que pedala é pessoal de gente boa. O pessoal que pedala, nossa, a gente tem médico, tem policiais que pedalam, tem professores, tem estudantes. Eu conheço várias pessoas que pedalam, admiro muito. São pessoas do bem que estão ali, sabe? Tanto os trabalhadores da construção civil, os trabalhadores que utilizam a bicicleta. Cara, a bicicleta é fantástica. A bicicleta, ela vem para somar. São pessoas do bem que estão utilizando. Como e hoje se formaram vários grupos na cidade, né, Luciano? Sim, a gente está muito feliz por isso. Em 2006, 2007, quando a gente começou com um grupo, era apenas um grupo, nossa, a gente ficava... quando esfriava, sumia todo mundo. E a gente está super feliz hoje. Eu acho que passa de 10 grupos, equipe de ciclismo que surgiu saindo desses grupos de pedais. Hoje a gente tem campeão brasileiro de ciclismo. Foz tem um potencial grande, sabe? Foz tá legal. A Secretaria de Esporte tem investido muito também. A Secretaria de Esporte é parceira, o nosso secretário Anderson, ele tem essa visão. Está com um projeto aprovado na Câmara, esse projeto não foi colocado ainda por umas questões burocráticas, para a questão de vai ter que fechar a avenida de Caxias. Mas esse projeto eu acho que a população tinha que abraçar e cobrar um pouquinho mais. Como que funciona esse projeto? Vai se fechar a Avenida Duque de Caxias nas terças ou quintas, dá para ver a questão dos dias, a partir das 7 horas da noite até as 10 horas da noite, fechar onde fica o sambódromo ali. Ali tem relevo de subida, tem relevo de descida, você vai poder levar teu filho para pedalar. A equipe de ciclismo foi convidada para ensinar como troca de marcha, como se comportar no trânsito, o pessoal da associação vai dar esse suporte. Cara, eu tenho uma filha de 12 anos, eu não tenho onde levar ela para pedalar. No trânsito eu me garanto, mas eu tenho medo de levar minha filha. Claro, com certeza. Até quando pedala com meu pai, a gente quer proteger. Então imagina num lugar desse, cara, você pode levar teus sobrinhos, teus filhos pra pedalar toda terça e quinta, um exemplo, não sei se vai ser esse dia, com segurança, o pessoal do AnimaFoz vai estar lá presente, abre um leque muito grande de desenvolvimento, de lazer, é onde pessoas que começando a pedalar ali, garanto pra você que vão começar a pedalar nos grupos distâncias maiores, vão começar, quem sabe, a utilizar a bicicleta no trânsito, motoristas vão ter essa consciência maior, é tudo de bom. A gente espera isso, tomara que venha logo esse projeto que saia do papel. A gente está aí para colaborar e quando sair vamos fazer um convite, vamos encher aquela avenida de bicicleta. E já de antemão aqui já, né, para quem fala assim, mas vai atrapalhar o trânsito das 7 às 10 da noite, 7 horas ainda é horário, bastante movimentação. Até lá a gente já imagina que a nossa trincheira ali, que ou o viaduto, como quer, né, já saia, e aí desafoga o trânsito também ali, pelo né? Pelo que eu tô sabendo, não, esse projeto não saiu pela questão de fechamento da avenida. Sabe, o problema está ali... Porque hoje muita gente utiliza aquele trecho ali, para o pessoal que tem que ir para a região norte da cidade, né, e sai aqui da Avenida Pará, da região que nós estamos aqui, ou usa Duque de Caxias, ou usa José Maria de Brito, não tem, né? Ou então vai pela JK mesmo, né? Então muitas pessoas utilizam ali, que realmente ali hoje atrapalharia muito nesse horário das 7. Mas a gente imagina aqui, né, que dentro, até o final do ano, espera-se que a trincheira ali ouvia talvez seja isso, pronto, talvez seja, né? Isso. Mas quero me adiantar que é um bom projeto. Claro. Claro, com certeza. A gente não tem onde andar de bicicleta com segurança, isso é fato. Então a gente tem que procurar área rural, normalmente à noite, então não temos uma segurança legal. Mas o pessoal anda em grupo, o pessoal é bem informado, o pessoal tem respeitado cada vez mais o trânsito. E a gente pede ao grupo de pedal, respeita o trânsito, pessoal. A gente às vezes não quer ser chato, mas a gente sabe também que tem alguns que estão começando agora, usar capacete, o material, os equipamentos de segurança, né? Luz traseira, luz dianteira e... pedalar é tudo de bom, mas com segurança é melhor ainda. Você pedalou bastante durante a infância, aí deu uma pausa e retornou em 2006, incentivado por um amigo, mas por questões de saúde, questões físicas, né? Para manter a forma, né? Ou melhorar a forma, né? Que rádio não tem imagem, né? Mas como eu te falei, eu acho que poderia estar pior. Eu sou obeso, eu tenho 115 quilos, né, mas eu cheguei a pesar 135 quilos já. A bicicleta me deu condições físicas de eu conseguir pedalar, e eu já pedalei num dia 180 quilômetros. São coisas que que uma pessoa normal que começou a pedalar há pouco tempo não consegue fazer isso, eu te garanto. Mas eu poderia estar com uma obesidade mais avançada. Então, a bicicleta me deu condições físicas bacanas, que eu estou muito satisfeito de poder sair hoje, fazer 100 quilômetros, de poder fazer 50 quilômetros, chegar em casa e estar tranquilo, sem dores musculares. E é o que a gente... eu, como um obeso, consigo pedalar? Você imagina uma pessoa normal. No começo tudo é difícil, demora um pouquinho mais, mas já rapidinho já pega o ritmo que a gente fala. O pessoal hoje investe bastante na bicicleta em si, né? Hoje nós temos bicicletas aí bem equipadas, bicicletas de última geração, até porque quanto melhor a bicicleta, né, ela mais fácil de se adaptar. A questão de conforto é interessante, a gente indica procurar bicicletarias. Aqui na cidade temos ótimas bicicletarias, tem que comprar do seu tamanho, tem que ser o tamanho do quadro, tem uma questão de conforto, para senão você vai pegar uma bicicleta também, às vezes muito cara, que não tem conforto, você vai desistir de pedalar. Então primeiro você tem que pensar no conforto, e com o tempo, se você for gostando da situação, você pode, tem equipamentos aí, a gente tem certas vantagens aqui pela fronteira, de ter equipamentos bons, mas aí é questão de alto rendimento, para competição, depende, tudo tem seu gosto, né? E é legal, Luciana, a pessoa que tem interesse, a pessoa que gosta, né, eu vou, quer seja para melhorar a condição física, quer seja somente por um esporte, por um passatempo, né, que procure vocês da associação para ter justamente essa assessoria, vamos usar esse termo, essa assessoria, assim, olha, eu estou começando agora, que tipo de bicicleta eu posso comprar? Tem bicicleta para iniciante, já tem para profissional, vocês dão essa... Sim. Sim, a gente faz com assessoria, com maior gosto isso. E além dessas informações, a gente precisa também de ajuda humana na associação. A associação ela veio com uma formação de vários grupos de pedal, a gente tinha uma visão, um foco, esse foco talvez foi um pouco mudado, mas a gente tem a necessidade de pessoas. A associação ela é uma associação beneficente, ela vem para ajudar as pessoas e precisa de ajuda humana mesmo. A gente tem uma dificuldade muito grande de manter um dos nossos projetos, que é a Casa do Ciclista, onde a gente recebe ciclistas do mundo inteiro, já ficaram quase 80 na associação, e normalmente esses ciclistas que vêm, a gente não cobra nada, eles ficam hospedados de graça. Normalmente 99% deles têm algum tipo de site ou blog onde eles relatam suas viagens, e você não tem noção como é representativo essa divulgação da cidade. Eu não dependo do turismo, acho que não dependo, mas o meu comércio depende. Entendeu? Então, eu tenho clientes que trabalham na rede de hoteleira, que são guia de turismo, que trabalham com voo de turismo, taxistas, e de uma maneira pequena a gente consegue contribuir. A gente pensa que não, mas Foz não é tão conhecida no mundo como a gente imagina. O mundo é muito grande. É, hoje de tanto, né, se falar, a gente pode imaginar Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu, acho que todo mundo não, conhece. Não, eu também tinha essa visão, mas agora com esse pessoal que vem de fora, a gente começa a se comunicar e ver que não é bem aquilo, não. Tem que se divulgar muito ainda. Tem que se divulgar muito e divulgar uma divulgação positiva. E você não sabe como essa Casa do Ciclista somou para isso. Pois é, eu ia te perguntar justamente isso, Luciano. Como que é o trabalho da Casa do Ciclista? Então, a gente precisava de um endereço para manter a entidade. Um endereço para ter CNPJ, vara de licença, esse tipo de coisa. Porque a gente busca o título de utilidade pública junto à Câmara para quem sabe, um dia arrecadar, de destinar recursos para uma equipe de ciclismo, projetos mais maiores. Então, a gente precisa primeiro do título de utilidade pública. Como a gente já tinha o endereço, o nosso amigo, o cicloturista, o Nelson Neto, que já é o adepto do cicloturismo, ele deu essa ideia. A gente não sabia que existia esse tipo de atividade, de casa de ciclista. Tem famosas no Peru, na Bolívia. E a gente ficou curioso. E o Nelson saiu fazer sua viagem há 2 anos atrás, e a gente se interessou e montamos. Vamos receber aqui. E foi de uma maneira muito satisfatória. Isso aqui faz muito bem para mim. Receber essas pessoas, esses viajantes, faz muito bem, não só para mim, como para os outros associados que têm esse vínculo maior, que quando chega turista, os viajantes vão lá, recebe, e a gente faz esse contato. Mas a gente convida todo mundo, quando souberem que tem alguém lá. Hoje tem lá um belga e 2 americanos que chegaram ontem à noite, e essa troca de gentilezas é muito satisfatória. E voltando à questão da divulgação da cidade, teve o primeiro casal que ficou lá, um casal de polonês. Eles possuíam um blog que a cada atualização tinha em média 30 mil visualizações na Europa. Sabe o que é isso, cara? E público que atinge isso na Europa. E muitos não conheciam Foz, não conhecem Foz do Iguaçu, mas não sabiam. E esse casal falando bem, que eles conseguiram ir nas cataratas, que a gente conseguiu umas cortesias. Eles conseguiram ir na Itaipu, foram no templo budista, ficaram lá sem pagar nada. Cara, você não tem noção. E normalmente o pessoal que viaja de bicicleta, as viagens são longas. Viagens de um ano, dois anos. Esse casal vai viajar durante 10 anos. Então, às vezes, a questão financeira é um pouco limitada. Então, ele vai dormindo em barraca, ele vai conforme dá a coisa. Mas é a opção dele, isso é a opção de vida. E ele tendo uma casa onde tem um chuveiro quente pra ele tomar um banho, uma cama pra dormir, um fogão, sabe? Nossa, um lugar pra lavar roupa, pra dar um tempo, pra fazer uma manutenção na bicicleta. Então, pra gente não custa muito. A gente tem uma média de custos de R$500 mensais na casa. Que é mantida pelos associados? Que é mantida pelos associados, porém a gente tem uma certa dificuldade em manter a casa, mas é muito satisfatório. Eu vejo que faz muito bem isso para a cidade, faz muito bem para o nosso ego interior, de você poder ajudar alguém, sabe? É muito satisfatório e eu convido a quem tiver interesse em vir ajudar e vir conhecer. A gente precisa de ajuda humana. A associação é isso, sabe? Ela precisa estar de portas abertas para viajantes e para pessoas que de alguma maneira quiserem contribuir, sabe? A associação está aberta e precisamos mesmo de gente. Onde que fica a casa de ciclista? A casa do ciclista. É a casa de ciclista, a casa, né? De ciclista, ela fica então no Morumbi, né? Que a gente escolheu por ficar perto da minha casa quando a gente montou a associação. Isso que a gente tem associados do centro, da Vila A, a gente tem associados de São Miguel, a gente tem associados da região toda. Mas escolheram porque eu poderia ter um contato mais próximo, né? Porque se a gente tivesse em outro lugar, às vezes fica a dificuldade da mobilidade de chegar até o local. Que já chegou viajante de 2 horas da manhã, já chegou viajante meia-noite, já chegou viajante em feriados. Tem que ter alguém e escolher um ficar lá. Eu gostei muito, porque eu posso dar essa assistência e ter um contato mais direto com eles. Então ela fica na rua Nivaldo Amaral, no número 819, no Morumbi. É legal que quando chega algum viajante, já o pessoal já fala: ah, você vai lá na casa do ciclista. E essas pessoas ficam hospedadas, vão no mercadinho do bairro comprar, vão na bicicletaria do bairro arrumar a bicicleta, vão nas lojas de roupa comprar roupa, sabe? Quer dizer, movimenta, além de movimenta a economia, né? Movimenta a economia, cara. Isso a gente deixa muito feliz. Teve um dia um comerciante que ele ficou assim tão empolgado com... Porque antes da Copa ficou 5 mexicanos na casa do ciclista e 3 belgas, foi o recorde. 8 hóspedes no mesmo período. E esse cara, esse amigo, ele ficou preocupado em treinar alguém para fazer um curso de espanhol para atender melhor os viajantes. Eu achei muito interessante, olha a repercussão que dá, né? Um mercadinho do bairro, um comércio assim legal que atende a população local, que é totalmente fora do corredor turístico da cidade, mas a gente conseguiu trazer ali e isso é evolução. Eles pagam uma taxa, pagam alguma coisa? Como que eles não tem custo nenhum. Existe a possibilidade de, se eles fizerem uma doação, é bem-vinda. Claro. Mas até hoje não recebemos nenhuma doação, né? Justamente o pessoal que procura, o pessoal de menos posse, né? Que já tem uma condição. São projetos, né? São projetos. Às vezes a pessoa, ela trabalhou um tempo. O europeu faz muito isso. A gente percebeu isso. O europeu, ele trabalha durante um tempo, né? Sem tirar férias e tal. Daí ele fala: não, agora eu vou viajar. E muitos usavam a mochila. Então, os mochileiros estão trocando por a bicicleta, porque ela facilita a mobilidade na cidade. Demora um pouco mais, mas é realizada. Pessoas que dão uma volta ao mundo de bicicleta. Isso é muito legal. Olha, eu recomendo essa troca de experiência, viu? Pessoas, o pessoal que quer treinar um inglês, o pessoal que quer treinar um espanhol, vá à casa do ciclista. É muito bem-vindo. Vocês têm todo o apoio lá, você dá essa assistência para o pessoal também, como você falou, que quer treinar o seu inglês, quer ter esse contato maior. O inglês maior. Não vou internar porque eu não sei quase nada, mas o espanhol eu aprendi muito, viu? Aprendi, como essa convivência aprendi, com o pessoal. Algumas frases já tá saindo bem legal já. Não é o portunhol, mas não, já tá saindo um espanhol. Porque essa convivência de perto ali com o pessoal, melhora, né? Melhora bastante. A minha filha entrou no inglês agora há pouco tempo e já, pai, daqui uns dias eu vou poder falar com o pessoal, né? E cada um que fica, normalmente é casais que pedalam, muitos casais. A gente cria um vínculo muito bacana, sabe? Cada um tem uma história, a gente recebe e-mail de agradecimento até hoje, pessoas que ficaram há 2 anos atrás já, e convites para conhecer o mundo a gente já tem. E aí aparece esse diferencial, né, Luciano? Ela faz gosto de uma cidade turística, recebe para conhecer as cataratas, para conhecer Itaipu, o Parque das Aves, né, os nossos pontos turísticos aqui, mas tem esse diferencial também que o pessoal vai sair contando: olha, mas lá, eu fui lá porque, além disso tudo, eu que sou adepto do ciclismo tal, eu pude ir lá, pude levar minha bicicleta, sei lá, ela dobrada, sei lá de que maneira tal, e fui recebido lá na casa de ciclista. Sim, é a única casa de ciclista no Brasil que a gente tem conhecimento. entendeu? É a única do Brasil e eu acho que ela veio, ela nasceu e eu acho que vai longe. Eu tenho essa convicção que já deu certo e ela veio para somar para a cidade e isso é muito satisfatório porque a cidade que a gente escolheu para criar nossos filhos, que eu não sou nascido aqui, mas minha filha já nasceu aqui e eu estou muito satisfeito em poder contribuir com uma pequena ajuda, mas eu acho que tem refletido bastante e a gente gosta de Foz. Quem não gosta de Foz não mora aqui, né? E tantos que já foram embora e já voltaram, né? E a gente não consegue sair, a gente sempre brinca, né? Quem prova da água aqui... Fica, né? Fica, volta. Né? E até em prol da Casa de Ciclista, Luciano, vocês realizam amanhã, né? Neste domingo, é a primeira Bike Costela. É, a gente sentiu a necessidade de deixar o caixa no azul. O caixa nosso tá no vermelho e daí os associados, cara, vamos fazer um evento, que a gente tava um pouco parado também na questão dos eventos. A gente tava ajudando tantos eventos, tantas corridas que a gente ajuda, movimentos e passeios ciclistas, mas aí a gente acabou esquecendo da gente, então a gente está com o caixa defasado. A gente resolveu fazer esse bike, primeiro Bike Costela, um projeto piloto, onde a gente vai arrecadar recursos para a associação, que é domingo amanhã, lá no lote grande, na antiga associação do Bambininos, e a gente espera... Já vai ser um sucesso, já as vendas foram antecipadas, tá bem legal. E junto com isso, um grupo de pedal, vamos fazer um pedal de reconhecimento no local, para que o ano que vem a gente está pensando em fazer ou um passeio ciclístico bem bacana, ou uma prova de ciclismo, vamos ver o que vamos fazer. Mas é válido, vai tá bem bacana amanhã, tá todo mundo convidado também. Para quem quiser comprar, ainda tem ingressos disponíveis? A gente deixou alguns ingressos a mais. Eu não sei como é que tá para a questão do horário agora, mas acho que dá para dar uma ligadinha, deve conseguir algum ainda. E o telefone de contato? É o 9976-0058. Então, Luciano Castilho, muito obrigado pela sua participação no nosso CBN Entrevista desta semana, que realmente as pessoas têm entendido a mensagem que você quer passar, né? Não é uma coisa de radicalismo, não tem que respeitar a bicicleta, é uma coisa que é imposta, mas é uma coisa que é aceita, que foi sendo aceita aos poucos pela comunidade aqui de Foz do Iguaçu, que é o pedal. A gente tem a consciência que Foz do Iguaçu, além de ser conhecida pelas cataratas, Itaipu, pela Tríplice Fronteira, poderá um dia ser conhecido como a cidade das bicicletas. Tem potencial para isso. Tem que fazer uma soma de juntar forças para isso, que é um atrativo a mais. A gente tem em Foz do Iguaçu a primeira empresa de cicloturismo da região, que é a Iguaçu Bike Bike, é um exemplo de empresa sustentável, muito bacana, eles estão de parabéns, que dá um diferencial. Pessoas que vieram para as cataratas com o propósito de pedalar e está dando certo. E eu acho que tem tudo para somar isso, para um dia acontecer isso, de Foz ser lembrada pela bicicleta. Vamos torcer então para que isso realmente aconteça. Luciano Castilho, um grande abraço. Obrigado mais uma vez pela sua participação. CBN Entrevista volta no próximo sábado. Um grande abraço e até lá. CBN Entrevista.